começando mais um episódio do Mini Gameiros, o maior clubinho das menores discussões sobre videogames da internet. Eu sou o André Campos, hoje com a trupe completa aqui comigo, Eduardo Sushi. Palhaço Fantasma. Como é que é mesmo? A trupe fantasma da punheta. Isso, não era trupe, porra. Pode ser. Pode ser também. É. Rafael Kina. Trupe Fantasma da Punheta. Fernando Tengu. Tô acordado faz mais de 30 horas, eu não sei mais nada do que tá acontecendo na minha vida. Meu Deus, Tengu. Não se faz isso, Tengu. É bom dormir. Dormir é, tipo, uma das melhores coisas que tem. Cara, às vezes é. Você tem razão. É. Só às vezes. Tem que tentar. É. Deitar, fechar o olhinho, assim, é recomendado, às vezes. É. Tem gente que fala, né? Pô, assim, que você tem dificuldade pra dormir, é só deitar e fechar o olho. Isso. É mó fácil, assim. Não tem muita técnica. Deita e fecha o olho. Mó easy. Dito isso, tô com dificuldade pra dormir. Ha! Olha aí. Vai ter que tomar... aquele negócio lá, sushi. Isso, exato. Melatonina, isso. Mas eu tomei melatonina um dia, eu só fiquei muito sonolento, mas não conseguia dormir direito, igual. Mas quando você dormiu, o sono foi profundo? Foi profundo bastante pra eu ter dormido mais do que devia e cagado ainda mais meu sono. Porra! Aí complicado, André. O jeito vai ser pancada na cabeça mesmo. Isso. Era gotinha resolver. Ou comprimido? Comprimido. Eu já tive comprimido, pra mim não funcionava direito. De gotinha é instantâneo. É. Eu tomo, dá 10 minutos e já tô dormindo. Talvez eu tenha que tentar fazer isso. Meu medo é, vou ficar dependente? É, mas eu tomo de vez em quando só. Entendi. Melatonina não deixa dependente. É, se condiciona o corpo, mas... É, o que acontece se você ficar tomando demais, seu corpo, ele... Para de produzir. Ele para de produzir. Isso me deixa bastante preocupado. Mas você não precisa tomar demais. Tá bom, não vou tomar demais... E não vou tomar durante esse podcast aqui, porque esse é um podcast de pessoas despertas para discutir coisas muito importantes, temas essenciais para a vida de todo videogameiro desse Brasil. Então agradecemos a você aí que está escutando, porque você contribui com a gente no Jogabilidade, né? Na nossa campanha do Arelo, ou com o seu sub na Twitch. Muito obrigado por fazer essa roda girar, fazer esse jogo de nossas vidas, olha que bonito, rodar, né? Continuar aí. Nossas loot boxes continuando a abrir e todas essas outras metáforas que dariam pra continuar fazendo aqui. O episódio de hoje, a gente decidiu ranquear coisas. E a gente vai ranquear utilizando as benesses, né, dessa mídia de podcast, que é uma mídia do áudio. Então nós vamos misturar a ideia de ranquear com um podcast musical. E aí a gente vai ranquear temas de batalha de Final Fantasy. Achei ousado. É, e aí a gente vai ter que ser mais rapidinho, né, a gente não vai poder fazer uma análise super profunda, porque afinal são pelo menos uns 15 aí. Você pegou só da série principal. É, só da série principal. E os jogos que tem, assim, um tema muito claro, assim, de batalha, né? Porque tem, sei lá, Final Fantasy 14. Não sei se tem tema de batalha. Tem um pra cada expansão. Então não pode. É diferente. Vários aí, não pode mais. Pois é. E a gente vai ouvir um pedacinho de cada um desses temas e decidir onde a gente vai colocar eles no ranking. Quando a gente ouvir, os ouvintes vão ouvir também. Exato. Vamos começando aqui, então, pelo tema de batalha do Final Fantasy 1, um grande clássico aí. Vamos escutar. Clássico. Você não achou ousado usar a versão de PlayStation? É a que eu consegui. Ok. Quer falar? Dá um sentimento diferente, né? É. Ah, não, é. Dependendo da versão que você escutar, vai ter sentimentos diferentes, com certeza. Mas temos que ranquear as que nós temos aqui no momento, né? Então é essa de PlayStation. Mas musicalmente, né? É a base pra tudo que virá aí em seguida, né? Por muito tempo, Final Fantasy seguiu muito essa estruturinha, né? Essa aberturinha. Sim. E aí o... Por enquanto, número 1, né? Exato. Sim. Como só tem ela, né? Tá? Mas olha só. Me lembrou, André, um negócio. Eu tava vendo um vídeo no YouTube esses dias, que era tipo, você tem que adivinhar qual a música desse videogame. Só que não era aqueles vídeos que normalmente eu boto quando a gente tá comendo, sabe? Pra gente adivinhar. Eram pessoas jogando uma contra a outra, sabe? Sei. E aí, tocou a Crystal Team, o tema dos cristais do Final Fantasy. Sei. O tema é do Final Fantasy. Exato, que é o tema do Final Fantasy. E aí, qual é o jogo? Aí o cara falou, né, apertou lá a campanha, Final Fantasy. Aí o pessoal, não. Aí o concorrente dele apertou, pã, Final Fantasy 7, yeah! Porra, fiquei, putaria. Então, é. eu fiquei muito puto. Admito que eu parei de ver o vídeo. Que é justo, completamente justo. Não, essa é a música tema de Final Fantasy. Ela tem todos os jogos, praticamente, né? Tem leves variações, mas porra. Exato. Não, fiquei puto. Que a pessoa, não, a pessoa que fez, que montou o negócio, não sabia. Achou que Final Fantasy... Entendi, achou que era só do 7, entendeu? Exato, entendi. Achou que esse daqui é o tema de Final Fantasy 7. Aí é sacanagem. Mas enfim, por enquanto, nosso primeiro lugar, Final Fantasy 1, um clássico. Vamos ouvir o tema de batalha de Final Fantasy 2. Ela é uma ruptura já do primeiro jogo, mas o tema do primeiro jogo reaparece bastante depois no futuro, né? Pera, o tema de combate, você fala? É, eu acho bem diferente do primeiro. É, eu acho que ela mantém ainda parte da estrutura. Ela me parece mais urgente, mas eu não sei se é porque eu não tenho muito conexão emocional com Final Fantasy 2. Essa música não me desperta grandes coisas, não. Pô, engraçado que ela me lembra de Cydia, especificamente. Eu também não tenho nenhuma conexão emocional com Final Fantasy 2. Mas também nem com um, né? Então eu gosto mais dessa música do que a do 1. É, eu prefiro a do 1, mas... Uma coisa que eu gosto muito dos temas de batalha, de JRPG em geral, mas Final Fantasy, né? No começo fazia muito isso. Elas são músicas meio bélicas, né? É marcha. É uma marcha, é músicas, né? De marcha, músicas de guerra, né? Em especial essa do 2 parece bem de guerra mesmo. Bem de marcha militar. Sim, sim. É legal. Total, sei lá, total. Eu gosto muito dessa música. O que, que você acha? Tem go essa ou do 1? Cara, acho que eu gosto mais dessa, viu? É, então temos um empate aqui. Usado. A gente vai ter que tirar no Joca Impô, né? Então. É. Vamos colocar dois na frente. Ó, na frente do um? Ih, ó, o Sushi escolheu a dois agora. Parece errado deixar a dois na parece frente. Parece errado. Porque parece. O dois é um jogo muito nada a ver. Não, o dois é bem nada a ver. Então, mas como jogo, mas a música. Não, mas aí não dá diferente. Pra dissociar uma coisa da outra. Não dá pra, tirar uma coisa da outra. Tem não que dá, desassociar o autor da obra. Digo. Eu acho que a importância e a relevância do tema do um te vence o empate aí pra eu mim. Acho que sim. Eu no acho mínimo. Que sim. Então tá bom, então tá bom. Então, Final Fantasy 1 em primeiro, Final Fantasy 2 em segundo. Vamos ouvir o tema de batalha do Final Fantasy 3. Esse eu tenho um pouco de carinho por ele, porque eu joguei o de DS. E a versão que a gente vai ouvir é a versão de DS, inclusive. É verdade, é verdade. Começa, é meio que uma briga do violino com a flauta, assim. Porque tem, né? Aí pausa a flautinha. Aí meu turno, meu turno. Pô, mas é um tema muito mais complexo e interessante, assim. É, ele é mais complexo, né? Uhum. Tem mais vozes, ele tem mais momentos. Uhum. É, de fato. Eu gosto bastante dele, Pra mim, ele fica em primeiro por enquanto. Pra mim também. Eu vou de um ainda. Eu acho que ele é tipo, é o um, mas o The Cooler um, sabe? Entendi. Não, de fato, ele lembra muito o primeiro. E entre ele e o primeiro, talvez eu prefira ele. Mas eu ainda prefiro o do dois do que ele. Já ficou pra trás essa. Então vamos encontrar um meio termo e colocar ele em segundo. Não, acho que pode pôr em primeiro, porque os três falaram que preferem ele, ué. Pode ser em primeiro. Não, e entre ele e o primeiro, eu prefiro ele. Ah, entendi. Tudo bem. Então nós temos Final Fantasy 3 em primeiro, Final Fantasy 1 em segundo, Final Fantasy 2 em terceiro. Vamos ouvir agora, mudando de geração, né, indo para o Super Nintendo, só que a música não vai refletir isso, infelizmente. Tema de batalha de Final Fantasy 4. A versão de DS, provavelmente, também, né? Não, tá escrito original. Ah, então talvez seja de Super Nintendo, vamos descobrir. Música. assim, tem condição não, né? Não tem condição. Não dá, não dá. É. Não, pera. Não dá. Alguém vai discordar disso aqui? Não, acho que não. Ela é a melhor até agora, assim. É, acho que sim. Condição, é, pô. Não. Ela tem um quê melancólico, assim, na melodia principal. Tem essa coisa do chamado e resposta ali. Ela tem o maior loop até agora. Exato. É muito bom. O final dá aquela viradinha pra entrar o loop de novo, pô, que é muito foda. Foda, muito foda. Não tem condição, não. Final Fantasy 4, então, em primeiro. Depois 3, depois 1, depois 2. Isso. Vamos descobrir, porque agora nós temos um que eu não tenho muito conexão emocional, mas sei que o Sushi eu tem tenho uma grande bastante com conexão 5, tá? Com o tema de batalha de Final Fantasy 5. É engraçado que ela tem um tom diferente, né? Que o André tava falando que o outro era mais melancólico. Esse é bem tom de aventura. É mais heróico, né? É. Sinto. Eu acho que combina mais com Bartz. Eu acho que os temas, eles combinam com os jogos que eles fazem parte, né? E esse tom de aventurinha, assim, eu gosto, né? Ela é muito legal também. Eu acho que eu colocaria ela em segundo, é, assim. É, pra mim também, colocar em segundo. Vale dizer também, lembrando aqui, que a gente tá tocando o tema de batalha principal, né? O tema de batalha 1, assim, digamos. Porque a maioria desses jogos tem pelo menos dois temas de batalha normal, e além de batalha de chefe. E às vezes chefes específicos têm temas específicos. Sim. Então, tipo, o Final Fantasy IV, por exemplo, tem a música dos quatro demônios. Os quatro elementos, né? E se fosse assim, ganhava. Não, não tinha mais... Four Fiends. Esse aqui tem a do Battle at the Big Bridge, que é muito foda. A do 6 tem a Decisive Battle, né? Que é muito, muito foda também. Que eu acho até, nesse caso, melhor do que a tema de batalha principal. Mas aqui a gente tá ranqueando o tema de batalha principal. Sim. Então, Final Fantasy V em segundo, todo mundo concorda? Acho que sim. Qual que tava em segundo antes? 3. Pô, acho que eu prefiro quero do 3, ter a hein? É? É, vocês não preferem do 3, não, gente? Eu prefiro do 5. É? Eu prefiro do 5, né? Então, vou ficar do 5, então, em segundo. Então, Final Fantasy 4 em primeiro, 5 em segundo, 3 em terceiro, olha, poético. 1 em quarto e 2 em 5. E sendo que o 2 é o melhor de todos até agora, como é pode? Não é possível, Rafa. Você não pode achar isso. Não, mas eu acho o 2 o melhor da primeira trilogia. Errado, mas né, cada um tem potencial de estar no erro. Vamos lá, então, para o tema de batalha do Final Fantasy 6. Assim, não gosto muito dessa não, hein? Ó, aí você me fode. Eu vou falar, isso aqui é o ideal platônico de tema de Final Fantasy. Eu acho ela muito sem gracinha. Não me pega muito em nada, assim. Ela é mais próxima do 1 de todas, do retorno da estrutura do 1, eu acho. De fato, talvez quando eu pense numa música de batalha de Final Fantasy, essa seja uma das primeiras que vem à cabeça, com direto ao ponto ela, mas acho que isso é um ponto negativo comparado com outras, até porque outras têm mais ideias, né? Elas exploram outros sentimentos, assim, não sei. Não sei, o que vocês acham dessa? A nostalgia pegar muito forte pra mim nessa, porque é o meu Final Fantasy favorito, um deles, pelo menos. Mas eu acho que ela tá, pelo menos, assim, em terceiro, eu acho. Terceiro? E você, Rafa? Eu achei legal, mas não sei. Eu prefiro a do 4, por exemplo, sabe? É, eu prefiro a do 4, prefiro a do 5, prefiro a do 3. Talvez eu colocaria depois do 3, mas... Eu coloco ela acima do 3. Abaixo do 5 e do 4, mas acima do 3. Uhum. Abaixo da do 2, talvez. Acho que tô com o Tengu, então. Ok, ok. Então, terceiro lugar, o novo terceiro lugar. Uhum. Beleza, então Final Fantasy 6 é isso. Vamos para o tema de batalha de Final Fantasy 7. Mudando de novo de geração agora, né? Uhum. Agora uma nova era. Outra virada aí. É. E essa aqui talvez uma das mais famosas, vamos ouvir. Porra, é foda, hein? É foda. Eu acho que é a mais complexa até agora, né? Aproveita o salto tecnológico. É, o loop é muito maior, né? Muito mais ideias, assim. CD, gente. Agora é um CD. É, então. Ela tem aquilo que o Rafa Tengo tava falando mais cedo, dessa coisa meio marcha, né? Que ela tem aquela bateria de bem militar no fundo. Mas ela tem essa coisa de umas escalas, né? Sonoras que ela tá sempre subindo, crescendo, assim. Uma coisa épica, construindo. Ao mesmo tempo que ela tem esse momento da flautinha melancólica, assim, que é bem heróico. Eu acho muito foda. É engraçado que ela, comparado com as outras, parece ter uma música progressiva. É, ela tem no sentido fases, que né? Ela tem muitas fases e camadas que vão trocando de lugar uma com a outra. Eu não sei vocês, eu colocaria em segundo. Que? Eu colocaria abaixo do quarto. Não, não. Eu acho que eu colocaria atrás do 4 também. Que isso? É. Eu colocaria em segundo. Primeiro. Eu colocaria em primeiro. Primeiro, Rafa? Eu colocaria em primeiro, Eu consigo ver ela sendo primeiro. Eu gosto muito dela, muito mesmo. Beleza, então vamos colocar ela em primeiro. Final Fantasy 7, número 1 em nossos corações no momento. E Final Fantasy 4 em segundo, 3 em terceiro, 6 em quarto, 3 em quinto, 1 em sexto e 2 em sétimo. Isso? Para o sexto. Um em sexto? Para o desgosto do Rafa. Vamos pois lá, então, para Final Fantasy 8. Putz, aí eu... vai ser... Não, vamos. Vamos para o tema de batalha de Final Fantasy 8. Eu acho que é um dos temas mais desinteressantes até agora, É engraçado, né? Porque assim como a gente tava vendo os temas do Nintendinho, pegando ideias do tema original e brincando, e aí né, muitas dessas ideias vão indo pro Super Nintendo também, e o 7, ele meio que tem uma quebra nisso, ele não parece estar tão diretamente referenciando os temas anteriores mais. Esse parece estar referenciando diretamente o 7, né? Ela tem muitas coisas em comum com o tema do 7, mas parece que não vai pra lugar nenhum a música, né? Ela fica, parece que ela tá sempre construindo pra algo, mas não vai pra lugar nenhum, assim. É bem desinteressante. A música do Coito Interrompido. É a música da Bola Azul. Isso, do Ed. Bola Azul, isso, da Bola Azul. Exato. E eu fico triste que tem uma outra música de batalha no 8, que é maravilhosa. Tem, não, muito melhor, tem muitas músicas melhores, com certeza. Mas essa que a gente tá usando de comparação, ela é bem triste, assim. Eu talvez, para eu gosto desgosto mais do 2, hein? Não! Porra, do 2 é muito legal, André. Não, eu colocaria assim em último, não. É, colocaria em último, pode então. Pode ser em último, pode ser em último. Em 8 aí, ó, Final Fantasy 8. É, tá certo. Aí. Tá bem até pra ele. Então, 8. Esse foi o pior até agora. Vamos para o tema de batalha do Final Fantasy 9, que eu também não tenho muita familiaridade com. Vamos ver. interessante que ela já puxa lá dos Final Fantasy clássicos, né? Assim como o 9 é o caso. É, isso que eu ia falar, porque o 9, ele é uma despedida, né, do Sakaguchi, que foi, né, o criador de Final Fantasy. Então o 9, ele deixa essa pegada mais futurista que o 6 começa a ter, e o 6, o 7 e o 8 tem, e volta pra algo mais clássico. E vários dos temas de coisas do 9 é muito remetendo aos primeiros jogos. E a música puxa bastante, né, pra isso. O que vocês acham da música? Assim, ele é possivelmente meu Final Fantasy favorito, então eu tenho muito apego nostálgico pela música. Talvez ela seja minha favorita pessoalmente. Uau. Mas... nossa, não achei legal, mas sei lá, prefiro a do 4. Eu achei que ela constrói pra um lugar legal, mais pro final assim, que ela chega nesse ponto, mas acho que o começo, principalmente, dela não me chamou muito a atenção. É. Ela quer ter mais cara pra mim, da banda Black Mages, do Nobuo Uematsu. Sei. Parece que eu tô ouvindo a banda do Black Mages, que você tem um tecladinho no fundo, uh-huh, que é muito tecladinho de aquele banda. Aquele tecladinho safado. É, e fica o tempo todo ali no fundinho só, mas eu gosto muito, mas entendo. Ela não me pega tanto, assim, eu acho. Ela é uma referência muito bem executada aos temas clássicos de Final Fantasy do Nintendinho, até do Super Nintendo e tal, mas eu não acho ela super interessante também. Pra mim, ela tá ali no meio do caminho, assim, sabe? Vamos tentar colocá-la aqui, talvez, entre o 6 e o 3, talvez, entre o 5 e o 6. O que você acha, Sushi? Colocaria entre o 6 e o 3. Pode ser, eu concordo. É. O novo quinto lugar? O que você acha, Tengu? Pode ser. Justo. Não vou nem chorar de noite. Perdão. Nostalgia é um negócio muito louco, né? É. Vamos agora pra o inquestionavelmente melhor Final Fantasy, Final Fantasy X. Mas tá de sacanagem. Tema muito ousado, cara, hein? Cara, assim, amo o Final Fantasy X de paixão, juro. Mas pô, esse tema é meio paia, assim. Eu acho que ele não encaixa muito bem pra um tema de combate. Eu acho que ele é meio vazio, assim. É. Ele tem boas ideias, ele vai pra lugares interessantes, ele tem o uso de instrumento dele, tem aquela hora que tem uma viradinha na bateria que eu acho muito foda. Uhum. Mas acho que pra um tema de batalha, é realmente essa música, não sei se ela encaixa muito. E eu acho curioso que a gente tá no PS2, mas ele ainda tá usando sample, né? Não, mas é instrumento. É, não é, de fato não é. Mas eu gosto da hora que ele usa uma parada que parece um pouquinho chiptune até, assim, eu acho maneiro, sim. Assim, mas é meio esquisito que seja o tema de batalha. É. Então, eu gostei, achei a música legal, mas realmente como um tema de batalha, talvez ele não, né, não empolgue tanto, não é tão empolgante, leite. Preciso lembrar do 1, 2 e 3. Eu colocaria ele depois do 3, assim, melhor que do 1, pode mas... Pode ser. Abaixo do 1, assim? Abaixo do 1, você acha? Abaixo? O que você acha, Rafa? Acima eu diria do... que abaixo do 2, então, porque o 2 é melhor. O Rafa não vai deixar o 2 morrer. Não. O grande herói que Final Fantasy 2 precisava. O que você acha, Tengu? Melhor do que do 1? Eu acho que é melhor do que do 1. Vamos colocar em um novo sétimo Final Fantasy 10. E aí nós vamos pular 10, 2, os caralho, né? Espero que nem vocês tenham aqui. Vai pular 11 também, imagina, né? Pular 11, que nem é Final Fantasy de verdade. Pois é. Que isso? Aí, de fato, a trilha já pula pro... Pro 13. Pro 12, que não tem música de combate normal, né? Não tem. Eu acho que ela usa a música do ambiente ali, ela só usa... Não tem, assim, eu acho não que sim. Não lembro de cabeça, agora eu tô confuso. Eu acho que ela não tem um tema de combate normal, não. Que loucura. Não tinha reparado nisso? Mas tem tema de chefe, que é o que a gente vai usar aqui, então. Será? Eu acho injusto, hein? Pula o 12, é isso? Eu acho que tem que pular o 12, porque o tema de chefe normalmente é mais legal, sabe? É. Nem sempre. É. Mas eu acho então que é uma categoria diferente, aí realmente não seria muito justo. Então tá, então vamos pular. O Sushi tá conferindo aqui pra nós. Uhum. Vamos ver. Não tem um official battle team o 12. Because all battles are held in the field, there's no isso, official é a música tema do lugar que você tá, exatamente. Exato, é. Triste. Triste, ok. Justo. Então por conta dessa tecnicalidade, nós vamos pular o 12, porque nós estamos ranqueando batalha de chefe. Quem sabe, se vocês gostariam muito, a gente pode fazer isso um dia. Ano que vem, quem sabe, fevereiro de 2025 a gente volta. Exato. Mas agora, indo pro 13, importante dizer, primeiro Final Fantasy principal que não tem trilha do Nobuo Uematsu. Exatamente. Temos agora o Masashi Hamauzu e uma trilha que, pô, é diferente, mas que nós aprendemos a amar. Pelo menos eu gosto bastante dessa trilha. É, o tema de batalha o pessoal gosta bastante. É, vamos ouvir então, né, o tema de batalha de Final Fantasy 13. Que tem um nome. É, muitos têm, desde o 7, né, na verdade. Assim, não por nada não, mas esse tema é um esculacho. É um esculacho. Vai, esse tema é muito bom, né? Nossa! Mas o lance desse tema é, ele tem uma ideia, que é, vamos deixar o violino moer, basicamente. E é foda. Não, o momento do violino entrou ali, porra, eu tô no paraíso musical, assim, é foda, muito foda. Talvez um dos momentos musicais mais fodas de todas as músicas até agora. Mas o problema dele, e eu aprecio isso às vezes em música, né? Que ela às vezes demora pra entregar a parte que você gosta, mas aí ele faz isso. Você fica esperando, que hora que vai entrar, que hora que vai entrar, que hora que vai entrar. E eu lembro disso ser um problema no jogo, assim, que muitas vezes a batalha terminava antes de chegar o momento que você queria. Você ficava, porra, já acabou a luta? É, pô. Às vezes eu senti isso no Persona também, tipo, não, pera, a luta tá rápida demais, não tô chegando na parte legal da música. Tem que jogar pior, André. Porra. Eu nunca senti isso em um videogame. Então, tem esse problema aí, não sei se vocês vão considerar. Não, mas não. A gente não tá analisando esse uso, a gente tá analisando a música. É, porque, olha só, eu acho que isso, na verdade, até é uma qualidade. Eu gosto, pode ser visto como uma qualidade. Ele tá segurando ali, e aí, de repente, ele te joga o violino e você, caralho, o que é isso? Explode, é, né? Exato. É, talvez o violino não teria o mesmo peso se não fosse a parte que vem antes dele, entendeu? Sim, com certeza. Se ela fosse só doce, você não teria o contraste, né? Duas coisas. Essa música tem muito vibe dançar ou dormir, acho. É, um pouco. Ela tem um pouco dos dois, assim, que ela tem batida, tem energia, mas ao mesmo tempo ela meio que calma. Assim, eu não sei. E a bateria, ela me distrai um pouco nessa música. É. Porque parece que ela tá em um reverb. Parece que eu tô vendo o cara no estúdio tocando a bateria, enquanto o resto é tipo instrumento mágico de trilha sonora. Não sei. A bateria, ela me dá um... O que aconteceu na gravação dessa bateria? Eu não sei. Foi o Lars do Metallica. É. Às vezes eu não falo. Mas é um ótimo tema, de qualquer forma. Eu acho que pra mim essa música é top 3, assim. Eu diria top 3 fácil. Eu só tô entre ela e o 7, na verdade. Eu colocaria ainda abaixo do 4. Eu colocaria talvez em terceiro. Pra mim é ok. Ah, eu acho que não. Eu acho que ela é acima do 4. É, o que, que você acha, Xixi? 4 é bom, né? O pô, do 4 pra mim... Do 4, quando a gente ouviu, foi unânime. É, o 4 pra mim, pro meu gosto, é o primeiro ainda, entendeu? Eu gosto que o tema do 4 tem uma narrativa própria, né? Isso que eu tava falando. Tipo, essa música, ela tem um pedaço muito bom, mas ela só tem esse pedaço, né? Ela não é uma música que explora ideias, né? Que ela vai pra lugares, assim. Sim. Então eu gosto mais a do 4. Gosto até mais a do 5, talvez. Não, não, aí você já tá exagerando. Terceiro lugar, então, pode ser? Pode ser terceiro. Por mim pode ser terceiro. Pô, 9 tá baixo, né? Vai, não tá. E aí, você tá reclamando do 9 e o meu 2 ali. Se ouvir de novo, você nem vai achar que ele é tudo isso. Assim, é muito bom, tá? Vamos lá, então, para Final Fantasy. Vamos pular o 13 e 2, The Lightning Returns. E como o Final Fantasy XIV tem uma música pra cada região, né? Não tem como você colocar uma primeira música ou uma música principal de batalha e daria pra fazer, sei lá, um podcast só de música de batalha de Final Fantasy XIV. A gente vai pular pro 15, que tem um pouco dessa situação também, mas tem uma específica que as pessoas lembram mais. E tem, tipo, que nem a gente tá falando nos outros, tem uma primeira, né? Uma que você vai considerar como a principal, ou pelo menos a primeira, que é a Stand Your Ground. Da Yoko Shimomura, é importante dizer. Yoko Shimomura, de novo, né? Estamos atravessando aqui múltiplos compositores. Vamos ouvir o tema de batalha do Final Fantasy XV. Shimomura, né, gente? Porra, eu ia falar, caralho, essa mulher é boa demais! É, assim, o jogo, né, questionável, né, aquela coisa toda e tudo mais, mas a trilha desse, do Final Fantasy XV é muito foda. Muito foda. Nossa, eu gosto bastante dessa música, eu gosto de como que ela parece música de Final Fantasy ainda. Sim. Então ela tem aquela base bem bélica, né, base bem militar, assim, né, uma marcha e tal. Que meio que os outros não teve tanto, né, os últimos que a gente viu. É, se perdeu um pouco e ela resgata um pouco disso. Mas é porque eu acho também que o Final Fantasy XV tem mais temática de guerra, né? É, na história mesmo, né? Ah, mas até é todos, né? Então, não. É, eu tenho, é claro que tem. Mas acho que não do jeito que é do 15, sabe? É, eu acho que o 13, ele é mais tipo uma revolução, uma... É, não é uma guerra entre exércitos, assim, né? É, entre nações, né? Essas coisas assim. Então, eu gosto bastante desse aspecto e gosto muito da linha principal, que ela é bem melancólica, assim, né? Ela ela tem uma tristeza, assim, uma emoção, né? Eu gosto bastante dessa música. Eu só achei curioso que ela parece trilha de filme. Tem um Porque é geração nova e aí dá pra você ouvir todos os instrumentos musicais. Ah, não é o caso, porque o 13 já era também instrumento já de verdade. Mas ela me passa muito uma vibe de trilha de filme. Não tô dizendo que é bom ou ruim, é só tipo uma pegada diferente das outras até agora. Sim. Ela me remete muito a Final Fantasy mesmo. Eu escuto uma música de Final Fantasy. Ah, nossa, eu não penso em Final Fantasy. Você sabe o que me pega dessa trilha? E eu já vou falar aqui, é minha favorita. Uh-huh. É que os outros Final Fantasies eu não tenho carinho afetivo. É essa é a única música que eu gosto para caralho e tem um carinho afetivo muito forte. Então é a música que mais me pega. Eu gosto da trilha, mas não tenho esse apego afetivo pelo jogo, né? Então, mas mesmo assim eu gosto muito dessa música. Uhum. É a minha favorita. Eu acho ela bem boa. Eu talvez colocaria ela abaixo do 13? Não. É, eu acho acima que abaixo do 13. Acima do 13, gente. Pô, acima do 13. Ah, não, 13 é melhor que essa? Não, não é. Eu ficaria em dúvida. Pra mim é acima do 7, na verdade, mas... Uh-huh. É, eu ficaria em dúvida abaixo do 13 ou acima do 13, mas por ali. Nessa situação eu prefiro a do 13. O que que você acha, Tengu? Complicado. A do 13, ela tem um alto mais alto, mas eu acho que a do 15, ela é mais constante na energia, assim, sabe? Então eu acho que ela acaba ficando um pouco acima da do 13. O meu coração diz 13, a minha cabeça diz 15. Entendi. Tô conflitado, sabe? Então, em segundo lugar. Pode segundo ser. Não, que isso? Que loucura. Quem tá em segundo agora, no momento? É o 4. 4. Não, abaixo do 4. Abaixo do 4. Abaixo do 4, sem dúvida. Então abaixo do 4. Vamos, okay. Vamos chegar nesse consenso aí. Já que não pode ser a primeira, tá. Abaixo do 4. Eu concordo. Eu tava querendo valorizar do 13 aqui, mas vocês acham isso tão ousado essa lista, hein? Polêmica. E olha que eu acho que eu gosto mais da Defiant Zone do que essa que eu tava ouvindo lá aqui e eu lembro mais dela. Boa, boa também, muito boa. Mas a gente tem a do 16 também, né? Vamos ouvir então o tema principal de combate básico de Final Fantasy 16, que é a 16 Bells, pra encerrar, né? Nossa última música de combate de Final Fantasy para a nossa lista. Vamos ouvir. Foda. É engraçado que ela é meio contida, parece, né? Parece que ela tá se segurando. É, eu acho que ela sabe que essa é uma batalha que não é tão importante assim. Exato, porque quando é batalha grande, ela estoura, entendeu? Ela precisa deixar um espaço pra crescer, né? Uhum. Exato. Mas eu gosto de como ela é bastante Final Fantasy, mais do que o 15. Uhum. Bem pegada do tema clássico. Bem até. Pegada, especialmente no começo, assim. E eu gosto de como ela explora as ideias, né? Ela joga as ideias dela, assim, e ela explora essas ideias. Ela tem esse momento mais calmo, que me lembra Final Fantasy VII, e ela, né, explora essa ideia de novo com instrumentalidade mais épica em volta depois. Com mais energia, né? Mais energia, exato, é. Então eu gosto de como ela caminha, né? Como ela avança. E é engraçado que ela tem uma construção um pouco lenta comparada com as outras, né? Que os loops às vezes eram 30 segundos, ela é um minuto. Talvez o maior até agora. Acho que foi a mais longa até agora. É, né? Acho que foi 2 minutos de música pra dar o loop. Você sente isso, né? Que ela vai construindo mais com calma, assim. Isso. Não tem viradas dramáticas. É, e ela ela tem essa coisa melancólica, que eu acho que tem a ver com a história também. Uhum. Ela, pô, ela é muito boa, hein? Muito assim, boa. Eu conseguiria ver ela ou em primeiro, ou em segundo, nossa, ou em terceiro. Usada, hein? Eu vejo. Eu enxergo isso aí. Eu diria acima do 13. Sim, pra mim sim. Assim, com certeza acima do 15. Uhum. Que isso? Tá bom. As coisas que eu vejo de mais positivo na do 7 e do 4, que são essa narrativa musical, essas ideias, a gama de emoções e sentimentos que elas passam, assim, né? Quase essa coisa que a gente tava falando de ser uma música meio progressiva, né? Essa tem um pouco disso também, né? De vários momentos, várias ideias e tal. Eu gosto muito. E tudo muito melódico, né? Todas melodias muito bonitas e tal. Então, eu conseguiria ver ela no top 3 fácil pra mim, mas até talvez 2 ou 1, assim, dependendo do que vocês acharem. Eu acho, então, já que o André tá bastante, o que eu posso dizer? Apaixonado, eu diria que terceiro lugar, então. Terceiro? É. O que você acha, Xi? Ou segundo. Eu gosto mais dela do que do 4, na verdade. Eu veria ela em segundo. Não sei, o que você acha, Tengu? Cara, deixa eu pensar. O foda é que o 4 tem um peso histórico muito, muito grande. E o 7 também, né? O 7 também, né? Eu acho que isso me impede de cravar ele em primeiro ou segundo. Mas acho que pelo menos em terceiro eu vejo. É, eu vejo ali legal, em assim. É, eu prefiro esse A do 15, por exemplo. É, eu também. Comparação. Bubo! Mas, ok, terceiro, eu acho justo. Acho justo. Então, Final Fantasy XVI é o nosso terceiro lugar. De temas de batalha. De temas de batalha de Final Fantasy. Sabe qual que é melhor do que todas as daí? Ah. Final Fantasy VII Remake, que é do Final Fantasy VII, só que sim, mais legal, né? Ainda. É, de fato. Será que é? É, não, pô. Eu acho, o VII Remake é foda, a versão, nossa, dessa música do VII Remake, pra mim, é espetacular. E assim, e se a gente pudesse botar as outras músicas, né, sem ser música de batalha principal? Sim. Não, aí o 6, pra mim, pô. Putz, a do chefe em 6. Cima. Então, não, porque a do 7 Remake, a do chefe da... Aquele chefe que você enfrenta uma ponte. Airbuster. Uhum. É, cara, aquela música é muito... É uma das melhores músicas de videogame já feita. Sim, de fato. Minha opinião. Fato. Que é o tema de chefe do 7 também, né? O tema de chefe do 7 é melhor do que o tema de batalha do 7. Sim, tranquilamente. Mas como temas de batalhas básicos aqui, que a gente tem essa lista, nós temos o seguinte, então. De baixo pra cima? Com 13 posições preenchidas, porque a gente pulou o 11 e o 14. E o 12, que não tinha música de batalha principal. Nós temos aqui, então, em 13º lugar, Final Fantasy VIII. Em 12º, Final Fantasy II. Final Fantasy I em 11º. Final Fantasy X em 10º. Final Fantasy III em 9º. Final Fantasy IX em 8º. Final Fantasy VI em 7º. Final Fantasy V em 6º. Final Fantasy XIII em 5º. Final Fantasy XV em 4º. Final Fantasy XVI em 3º. Final Fantasy IV em 2º. E em primeiríssimo lugar, Final Fantasy VII. Olha como nós somos fãs bem stream, né? Fãs enormes de Final Fantasy. Eu queria dizer, meus 3 favoritos estão lá embaixo aí, tá? Um dos meus favoritos, gosto muito dos 3 primeiros. Então, um desses 3 é o meu favorito. Não saberia dizer agora qual. E essa é a nossa lista. Esse foi mais um episódio do Minigameiros. Conta pra gente aí o quanto que a gente errou, o quanto que a gente acertou. Qual que é a sua música de batalha favorita? Seu top 3. Manda aí o top 3 favorito de Final Fantasy. Eu exijo justiça por Final Fantasy 2. Tá bom? Eu quero recontagem. Eu quero votação impressa. Vota impressa, sim. É. O Rafa vai jantar agora, depois da gravação, ele vai ouvir a trilha do 2 e vai pensar, ah, não, não, não, é okay, boa. Okay. A do 2 é boa, é boa. Penúltimo. Só não é tão ruim quanto a do 8. É isso, gente. Obrigado e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.